Com Minas e Goiás, ouvem a Rádio Top. O Brasil e o mundo recebem pela Rádio 955, onda curta de 15 kHz.